sequências de três sons com intervalos de sexta menor, sexta maior, sétima maior e oitava perfeita. Sequência número 1, a linha A. A linha B. A linha C. A linha D. Segunda sequência, a linha A. A linha B. A linha C. A linha D. Sequência número 3, a linha A. A linha B. A linha C. A linha D. Quarta sequência, a linha A. A linha B. A linha C. A linha D. Quinta sequência, a linha A. A linha B. A linha C. A linha D. Sexta sequência, a linha A. A linha B. A linha C. A linha D. Sétima sequência, a linha A. A linha B. A linha C. A linha D. Oitava sequência, a linha A. A linha B. A linha C. A linha D. Nona sequência, a linha A. A linha B. A linha C. A linha D. Décima sequência, a linha A. A linha B. A linha C. A linha D.